manda sentimento aí, menino. Essa é a música nova, Raíssa é rodada. Eu já conheço cada passo dessas nossas brigas. Já vi que nosso caso é feito de idas e vindas. Já avisei que não ia pra frente essa história de esquecer a gente. Ia ligar com a saudade no peito. Olha aí, dito e feito. E nesse vai e volta, parece que o beijo e o abraço melhor. Parece que o nosso amor se revigora. E quando penso que acabou, é só o começo dessa nossa história. E nesse vai e volta, parece que o beijo e o abraço melhor. Parece que o nosso amor se revigora. E quando penso que acabou, é só o começo dessa nossa história. Já conheço cada passo dessas nossas brigas. Já vi que nosso caso é feito de idas e vindas. Já avisei que não ia pra frente essa história de esquecer a gente. Ia ligar com a saudade no peito. Olha aí, dito e feito. E nesse vai e volta, parece que o beijo e o abraço melhor. Parece que o nosso amor se revigora. E quando penso que acabou, é só o começo dessa nossa história. E desse vai e volta, parece que o beijo e o abraço melhora. Parece que o nosso amor se revigora. E quando penso que acabou, é só o começo dessa nossa história.